Eu vou fazer um catimbó pra você, já que não tem mais jeito. Assim não dá pra amar. Ai que tortura, ai que pena. Assim não dá pra amar. Ai que tortura, ai que pena. Tortura, ai que pena. Assim não dá pra amar. Ai que tortura, ai que pena.